Firmeza total. Minha consciência nem sempre é companhia. Por não ter sapiência, viajo por vento sim. Palavras são muitas vezes incoerentes com as atitudes. Falar bonito somente não é virtude. Tem que ter disposição pra colocá-las em ação. Se ser bem visto é o que tu quer, um discurso engana então. O dom da vida é prender, e o muito é pouco na sabedoria. Um exemplo vale mais do que mil frases repetidas. Quanto mais velho, mais sábio, mas sabe que sabe pouco. Estamos aí no aprendizado, um dia após o outro. Errando muito, mas mudando um pouco. Que assim, nada tá certo, pudera, não é o fim. Pelo contrário, começamos agora, ó, tem muito que rolar. Capacidade nós temos pra melhorar. Em nossa volta, problemas diversos, muitos eu tenho. A solução pros nossos meses é mais difícil. Pimenta no dos outros é refresco. E às vezes me pego falando da vida alheia, sem a pessoa estar presente, assumo. E assino embaixo minha imperfeição, mas em outras horas orgulho tomar conta da situação. E aí pra dar o braço a torcer tem que ter coragem. Se eu bato o pé me falta humildade. Quantas vezes perdi a chance de me redimir. Só piorei mais as coisas, minha consciência eu não ouvi. Ela ficou chateada por eu não dar a devida atenção. Respeitando sua importância eu faço uma reflexão. Minha consciência nem sempre é companhia. Por não ter sapiência, viajo por ventos cinzas. Minha consciência nem sempre é companhia. Por não ter sapiência, viajo por ventos cinzas. Família, trampo bem feito, amigos verdadeiros. Ser sincero comigo mesmo, enxergar os erros. Vou dar valor pra quem merece, realmente me faz bem. Se for assim, tá bom pra mim. Inclusive, além do mais, a paz. Já tô ligado, não pertence a esses tempos. Pra nós, evolução vai vir, conforme o sofrimento que eu tô fazendo. Falando mil coisas de novo, me expondo. Querendo mais do que eu tô podendo. Enfrento vários demônios em minha mente, ó. Mas na frente pode ser que eles mostrem. A cara entende, o pesadelo é o momento. É tua chance, guerreiro, de medir tua força. Vencer teus traumas, teus medos, tudo é pouco. Muito falta ainda, não estufa o peito. O orgulho é autoestima, mas que isso é feio. Atraso pra tua vitória, quem se gaba não tem futuro. Entre reis imaginais, humildade é tudo. É lucro, sempre mesmo não parecendo. Mesmo sendo um fudido, faltando tal do dinheiro. Fundamental pra muitas coisas nesse mundo. Fundamental nos pensamentos, em meu quarto escuro. De madrugada, quinta-feira, tô na pilha, já virou rotina. Começo do fim de semana estiga, atiço os vícios. Fico à mercê da ocasião, a consciência quase se apaga. Adrenalina a milhão, então. Minha consciência nem sempre é companhia. Por não ter sapiência, viajo por ventos cinzas. Minha consciência nem sempre é companhia. Por não ter sapiência, o pai que tá aqui tava laçado. Domingo foi louco, B.O. de briga, vidro quebrado. Tem dois em outra área dando boi, que me acusou na roda de ladrão, então. Casinha feita, espancamento, diversão interrompida pelos homens que me livraram de um final pior. Quantos morreram na balada de besteira e podia ser eu, manchete do diarinho. Eu não me esqueço da foto dos dois, o tu e o marinheiro. Mexeu comigo, velho, parei pra pensar em muitas coisas, de que mesmo vale a pena essa porra toda, a tempestade. Nuvens escuras carregadas são velhas questões que necessitam ser avaliadas. Porque o fraco acha que é forte, o forte sabe que é fraco. Porque a mudança é algo tão complicado, veja bem. Além de mim, quem mais fará por mim alguma coisa? Se vier algo que ajude, que me traga força, então tá valendo. Só que o normal é tá contrário ao vento. Na insegurança, no frio da solidão, percebo que os momentos de alegria verdadeiros são raros. que fizemos um mundo bem complicado. E no embalo da descida, minha consciência é meu guia. E sem ela eu sou cego, sua ausência tem consequências. E o que eu não quero, tocar o foda-se pra depois se arrepender. Sexta-feira com a ressaca do cão. De novo, ladrão. E agora fazer o quê? Minha consciência mas o bom é tá aqui essa noite linda. Essa rapaziada aí, ó. Várias pessoas que eu posso chamar de irmã. Tem várias pessoas aqui que eu posso chamar de irmão. Se Deus permitiu, já era. Tem um motivo, um propósito. Viajo por ventos cinza. Firmeza total. Parabéns a nós e a vocês. Obrigado.